ZYL 200, 650 kHz. Rádio Vitoriosa, Lagoa Formosa, Minas Gerais. Uma emissora da Rede Vitoriosa de Rádio. Rádio Vitoriosa. Ensino superior de qualidade é na Unitri. Garanta até 100% de desconto durante todo o curso com o exame de bolsas Unitri. A prova será totalmente online no dia 23 de janeiro. E com uma novidade, o curso de biomedicina. As inscrições são gratuitas. Inscreva-se no site unitri.edu.br. Supermercado Paulo do Quinzinho. Fartura em produtos alimentícios, utensílios domésticos, produtos de higiene e limpeza, bebidas, presentes e gás de cozinha. Supermercado Paulo do Quinzinho. Conta também com açougue para lhe atender com diversos tipos de carne. Bons preços, bom atendimento, entregas super rápidas e aceita cartões Visa e Mastercard. Supermercado Paulo do Quinzinho. Rua Paraná Cristiano, 592, telefone 3824-2184, em frente ao Hospital de Lagoa Formosa. Lagoa Motos completa 23 anos e comunica que está com uma super promoção em patins de freio, kit de transmissão, capacetes, pneus. Acelere e vá até a Lagoa Motos, pois lá possui os melhores preços e um dos mecânicos mais experientes da região. Rua Coronel Cristiano, 3824-2820. Ensino superior de qualidade é na Unitri. Garanta até 100% de desconto durante todo o curso com o exame de bolsas Unitri. A prova será totalmente online no dia 23 de janeiro. As inscrições são gratuitas. Inscreva-se no site unitri.edu.br. Rádio Vitoriosa. Ei, Lagoa Formosa, são 16 horas e 9 minutinhos. Aqui nós vamos que vamos para mais um programa Tarde Vitoriosa. A partir de agora até as 15 horas, aliás, só até as 18 horas, Geraldo Magela, das 16 às 18 horas, acontece aqui na Vitoriosa, o Tarde Vitoriosa. E na comunicação do Tarde Vitoriosa é o Geraldo Magela, esse amigo de vocês, pedindo licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, no comércio local. A todos vocês da zona rural, o meu grande e forte abraço. Enfim, todos vocês que sintonizam o AM650, o nosso muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência. Agradecendo sempre a Deus e a Nossa Senhora por mais um dia de trabalho e agradecendo a todos os parceiros do Tarde Vitoriosa e da Rede Vitoriosa de Rádio. Vamos andando, vamos se retirando, eternal.